Bom, galera, um recado rápido aqui antes de começar o podcast. Bom, eu tive que dividir bastante esse episódio aqui e vai sair em três partes. Primeiro, a gente falando sobre Man of Steel e Esquadrão Suicida. A segunda parte, falando sobre Batman versus Superman. E a terceira parte, Liga da Justiça e Mulher Maravilha. Beleza? Tupac tinha tatuado em seu abdômen a palavra Thug Life, que pode ser traduzido como vida bandida ou vida de bandido, mas também pode ser entendido como um acrônimo para The Hate You Give Little Infants Fucks Everyone. Traduzindo para o português, o ódio que você dá para as crianças fode todo mundo. Quando eu conheci Tupac, eu tava na escola, cara. Eu tinha, sei lá, uns 14 anos, 15 anos talvez. E eu era um bully. Aquele cara que sacaneava todo mundo e achava que isso era a coisa mais legal do mundo. Mas bem, hoje eu vejo como aquilo tudo era muito ridículo e me sinto muito babaca quando eu lembro de tudo que eu fiz ao longo dos anos. E nos últimos tempos aí eu venho assistindo a várias coisas sobre bullying. E eu não paro de assistir filmes como Bullying Virtual, Silêncio Rompido, ou até mesmo Carrie, a Estranha, que, se você perceber, é sim um filme sobre bullies. Todos esses são ótimos filmes que falam sobre isso. Quer dizer, são ótimos filmes que realmente falam sobre bullying, né? Agora, não são ótimos filmes, ponto. Na verdade, Carrie a Estranha até que é muito bom. Hoje eu resolvi falar sobre bullying, falar sobre ódio, por um motivo. O que as pessoas estão fazendo com alguns atores é uma escrotidão sem tamanho. A moça lá de Star Wars foi ridicularizada por um bando de otário racista e sexista porque ela tem traços asiáticos. Caralho, mas que porra é essa? Eu trago uma outra coisa para vocês. Lembram quando o Ben Affleck foi escolhido como o novo Batman? O senhor Azaghal lá do Jovem Nerd deu um piti monstro num vídeo porque elezinho não gostou da escolha do ator? Vai tomar no cu, porra. Olha, eu acho que todo mundo tem o direito de não gostar da escolha de atores para um filme, ou sei lá o quê, para qualquer coisa. Mas acho que rodar a baiana, que nem o sujeito lá fez, foi um tanto demais. Foi um pouquinho além da piada, sabe? Foi uma coisa desnecessária. Outros tantos fizeram o mesmo quando descobriram que a Mulher Maravilha seria uma modelo israelense. Engraçado que nenhuma dessas pessoas que deram piti porque o Ben Affleck era o Batman ou a Gal Gadot era a Mulher Maravilha, ninguém dá piti agora que o Woody Allen tá sendo mostrado como ele realmente é, né? Como um estuprador de menores de idade. Como ele é. Ninguém fala sobre isso. Enfim, como diz a música, Everybody Knows That How It Goes. Traduzindo, todo mundo sabe. É assim que é. Bom, galera, eu sou o Bessa, ex-bully, mas por favor, não me diga que a Marvel tem alguma coisa melhor que a DC Comics. E eu estou aqui também com o Roberto. Durante um tempo eu gostei de Batman vs Super-Homem, tem que admitir. E também estou aqui com o Pedrão. Caraca, como é difícil fazer isso? Ok, assim como eu estou perdido neste momento, eu talvez esteja perdido com a vida. Mas eu acho que se tem uma coisa que eu não estou perdido, talvez seja com o entretenimento, porque simplesmente tudo está ao meu alcance, diferente da minha vida, infelizmente. Caralho. What the fuck? Porra, ela tá falando bagulho, caralho. Pera lá, caralho. Caralho. O que que tá acontecendo aqui, caralho? Sei lá, jogos de mundo aberto me deixam melancólico. Que impressionante, mas foda-se. Esse é o Sem Nome Podcast. E hoje nós vamos falar sobre os filmes da DC de 2013 até 2017. São eles Man of Steel, Esquadrão Suicida, Batman vs Superman, Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Em breve falaremos sobre Aquaman. Inclusive, na data dessa gravação aqui, vocês já viram Aquaman? Não. Eu ia ver hoje, mas uma digníssima resolveu me dar um bolo hoje. Ah, ninguém resiste ao bolo, né? Aí acabei não vendo, aí ficou pra depois, tá ligado? Mas segunda-feira, que é a data da gravação, que tem o cinema baratinho, né? Mas faz parte. Mas é uma amiguete ou é aquela cremosa? Deixa quieto. eu não vou me comprometer aqui, tá ligado? I'll kill him. How? He'll be a god to them. Vocês gostam desse filme, Man of Steel? Eu acho ele o segundo melhor filme desse universo atual da DC. Cara, sinceramente eu gosto dele. Ele pode não estar em nível de muita coisa que eu realmente falo, ah, caraca, aquilo ali é bom pra cacete, etc. Mas, tipo, eu gosto. Uma coisa que você gosta não precisa ser a melhor coisa do mundo. Mas é uma parada que, se passar na TV, eu paro e ainda assisto. E eu, como se a pessoa veja uma vez no cinema, internet ou coisa do gênero. Eu também gosto muito de Man of Steel. Inclusive, eu tenho o Blu-ray do filme. Dá uma leve... Eu fico meio um pouco estranho, porque Man of Steel é de 2013. E o próximo filme que vai ter o Superman é o Batman vs Superman, né? Que sai bastante tempo depois, em 2016, eu acho. O Superman, né? O Henry Cavill, ele cresce muito, cara. Ele muda muito a fisionomia, a cara dele. Tudo muda muito de um filme pro outro, que não deveria ter todo esse tempo assim, né? Porque logo no início do Man of... do Batman vs Superman, é o finalzinho do Man of Steel, né? Eu tenho sei lá, fica um pouquinho estranho essa coisa pra mim. Mas é coisa do filme, né? Normal. Assim como nas séries de TV, no finalzinho final da série, né? Aparece uma cena e o início da próxima temporada. Imediatamente depois, né? Imediatamente depois, com os atores com cabelo diferente, com fisionomia diferente. Fica maluco isso pra mim. Você tem problema dessa continuidade quebrada que tem geralmente, tipo, o cabelo diferente, o ator um pouco diferente. Às vezes, atores diferentes, né? Dependendo da série. Eu nunca tive, cara. Eu acho que só tenho realmente um pouquinho com Man of Steel e Batman vs Superman. O seu problema é a continuidade, é o filme em si, né? Talvez seja o filme em si. E uma coisa que me chamou bastante atenção em Man of Steel, revendo agora, né, pra gravar esse podcast, é em como os efeitos visuais estão bons. Por exemplo, tem um momento que o pai do Superman, né? O pai do Kal-El, né? Kal-El é o nome do Superman em Krypton. Ele tá explicando ali a história de Krypton pro filho dele, né? E os efeitos na nave são excelentes, cara. Eu fiquei impressionado como é que estão bons pra hoje, né? E se você vê aí, por exemplo, o filme do Tomb Raider, que saiu ano passado, acho que foi ano passado... Caraca, é horroroso, cara. Os efeitos especiais desse filme são horrorosos. Já Man of Steel tá magnífico. Eu acho que os efeitos dele envelheceram melhor que outros filmes que a gente vai acabar falando aqui. Que eu vou falar no momento propício, Ed. Cara, assim, eu acho muito bom também os efeitos, principalmente as soluções visuais que eles dão pros poderes e até pro voo do Kal-El, mas... Sei lá, algo no estilo de cores, sei lá, alguma coisa no filtro visual dele me incomoda um pouco, sabe? Não sei se vocês têm essa sensação que o filme tem uma saturação meio estranha. Um tom mais azul que você fala? É. Como tivesse uma direção que tem um filtro bem azul. Então, isso pareceu mais uma escolha de arte. Que quando você vai dirigir uma cena, coisa do gênero, geralmente você para e começa, tipo, pintar como vai ser a cena, tipo... Essa coisa de diretor de fotografia, se não me engano. Me corri se eu estiver errado, se eu tô te falando merda. Ele te fala, ok, vai ser mais ou menos esse ângulo. E como é que vai ser o ambiente? Como é que tá a cena em si? Ela tá seguindo algumas cores? É como se fosse... Enquanto você estivesse começando a pintar um quadro. Mas se você começar a pintar um quadro, você acaba definindo algumas paletas para esse tipo de quadro, uma imagem, um design, um site, coisa do gênero. Com a fotografia é a mesma coisa. Eu acho que talvez ele tivesse carregado demais o filtro azul dele. Botou muitos elementos de azul. Ao contrário de outros filmes que acabam tendo um filtro um pouco mais dark, ele tem uma paleta muito clara e puxada pro azul e branco. Uma coisa bem brilhante em si, a paleta dele. Talvez seja isso que esteja se estranhando um pouco. Tanto que eu acho que as cenas que são na fazenda dos pais dele, eu acho lindíssimas, porque, tipo, quebra aquele filtro um pouco azul e fica uma coisa mais amarelada, assim, mais brilhante. Uma coisa mais quente. Sim, eu acho aquelas cenas muito boas. Eu acho as cenas da Fazenda também são realmente muito boas. Mais pra frente, eu vou falar que me incomoda nessa cena da Fazenda, mas não é nesse filme, é no próximo, né? Uma coisa que eu ouvi muito, ainda mais com o último filme que a gente vai falar aqui, Liga da Justiça, é que o Superman não tinha um tema, uma música. E, desculpa, eu acho a música de Man of Steel, né, o tema principal do Superman, excelente. Tem a música lá do John Williams, né, do Superman, dos filmes lá originais, né, que são muito bons, mas eu acho esse tema de Man of Steel ótimo, maravilhoso. Não sei o que vocês acham. Eu não acho marcante, eu vou ter que ir com o resto do pessoal. É, principalmente porque você acaba lembrando sempre dos temas antigos do Super-Homem, que sempre foram extremamente marcantes, mas eu não acho ele marcante. Eu nem me lembro da música em si, cara, de verdade. É, ele não me marcou. Pode até ser legal, eu acho que o som é bom quando você acaba não percebendo muito ele. Tipo, ele tá lá, ele te envolve legal. Alguns acabam se sobressaindo e dando um aspecto novo àquela obra, vi de o Interstellar, tem a música, o Ghost in the Shell, tem músicas excelentes, o anime de 95, tô falando, claro. Mas não sou marcante, eu não consigo parar e me lembrar. Eu também, a mesma coisa, eu achei bem qualquer coisa, na real, as trilhas. Tanto que, tipo, às vezes eu consigo perceber uma ou outra, tipo, se eu estiver ouvindo na internet, isso aqui é de Man of Steel, mas quase nenhuma, sabe? Eu acho que as trilhas, tudo bem, elas fazem o seu papel de compor a cena, de dar o tom da cena, mas nenhuma eu acho realmente memorável. Que isso, cara. A trilha de Man of Steel já esteve, o tema principal do filme, né, já esteve na E3, intro, o sizzle reel da Microsoft de 2015, se não me engano, aparecendo Master Chief, a Lara Croft, apareceu o personagem lá de Fable Legends, eu acho. Juro que nem notei, juro que nem passou pela um segundo da cabeça, pô, Man of Steel, maneira nenhuma. Eu mal notei a conferência da Microsoft daquele ano, gente, 2015. Que teve 2015, Microsoft 3. Eu acho que foi 2015, né? Se não foi 2015, foi 2014. Foi alguma coisa assim. Se foi 2014, é pior, porque foi o pior ano pra jogos dos últimos tempos. Ah, não tem muita coisa interessante, não. Tem Halo, Gears of War, Forza, Tomb Raider. Foi um ano como qualquer outro da Microsoft, né? Halo, Gears of War, Forza. Ah, o último ano foi o problema mais interessante. Foi, mas... anunciou o controle Elite, que ficou caro pra caralho. Mas voltando ao assunto aqui, vamos devagar tanto não. Ele não usa cueca por cima da calça. Quem usa cueca por cima da calça? Não, o Superman normalmente usa cueca por cima da calça. E esse não, cara. Isso já é algo louvável. Porra, graças a Deus, cara. É isso que eu achava sempre o mais escroto no Superman. E agora ele não tem essa coisa retardada que usa. Porra, pelo amor de Deus, gente. Que isso? É, eu gosto de uma atualização visual. É, quando ele teve, tipo, por exemplo, adorei a atualização visual do Capitão América, que eu sempre achei um bagulho escroto, aquele colando, cacete, aquelas asinhas nas orelhas, eu sempre achei muito zoado. A primeira vez que eu vi um filme do Capitão América, como ele parecendo um soldado americano, e depois ele não tão soldado assim, tirando quando botaram no, né, nos Avengers, que botaram aquele colão horroroso nele de novo. Um pouquinho melhor. Mas foi interessante ver essa atualização visual que tivemos. Eu acho que caiu muito bem. Muito bem. E não cuspiu na cara do design antigo. Não chegou e falou, tipo, não, é isso tudo novo, é um pouquinho mais verossímil, não sei o que, não sei o que lá. Não, ele continua. Você olha e vi de longe, caraca, é o Superman. Cacete, não muda. Ele não troca um S por um SM. É uma constante desse universo DC na realidade, né? Todos os designs, as atualizações, assim, dos personagens são muito bem feitas. As características de cada um dos personagens foi muito bem representada, sabe? As atualizações em cada filme. Mesmo que alguns filmes não sejam muito bons, o design dos personagens é muito bom. Alguns, né? Eu não gostei do design do Steppenwolf, o design do... esse a gente esquece, né? É bonecão, borrachão. Ah, o design do... Qual o vilão do Batman vs Superman? Porra, esqueci o nome dele em português. É Apocalipse em português, como o nome em inglês. Eu gostei. É, o Apocalipse, eu vou falar em português mesmo. Eu achei meio... Vamos com calma, vamos com calma. Olha, eu acho que não caberia o novo Superman usar cuequinhas por cima da calça, por quê? Irmão, o pai dele é o Gladiador, é o Russell Crowe. O pai na Terra é o Mariner lá de Waterworld e o Ben Randall de Anjos da Vida. Esqueci o nome do cara mesmo. Foda-se, esqueci. Mas assim, cara... O cara que tem Russell Crowe como pai não pode usar cueca por cima da calça, né, meu irmão? Eu acho que ninguém deveria usar cueca por cima da calça. Independente de quem seja seu pai, se você tem pai ou não. Não usa, eu acho escroto. Em geral, eu acho escroto, mas fica aí a ideia. O cara tem que estar muito maluco e com muito dinheiro pra usar a cueca por cima da calça. Eu já vi um ser humano de tanguinha, de bunda de fora. Foi uma coisa horrorosa. Nossa. Tava numa praia? Tava numa praia. Tá valendo aí, mano. Não, não tá valendo, não! Não está valendo, não! Não tá valendo, não! Podia ser pior, podia ser no supermercado. Na praia até a gente entende, a gente tem como perdoar o cara. Agora, num mercado, na fila da laranja, tá ligado? Pra pesar. tem hora pra tudo! Tem hora pra tudo! Eu acho que fila da laranja seria menos pior do que na fila da banana, hein? É que eu não quis botar o óbvio. Ai, ai, ai, galera, eu pergunto uma coisa a vocês muito séria, que foi até, entre aspas, parte do filme Batman vs Superman. O Superman é um deus, como seu pai biológico vivia dizendo, ou não tanto assim? Ele é um bebê chorão, mano, que um deus o quê? O cara só fica lá... acontece as coisas com ele, ele fica bravo. Acontece as coisas com ele, ele fica triste. Ele fica triste, porque aí o Henrique Cabeça sabe fazer triste, bravo e meio felizinho. Essa resposta eu quero ir tão filosoficamente nela. Ele é super poderoso. Mas eu vou botar, talvez para o pai dele, biológico na Terra. Biológico, não, o pai dele na Terra. Biológico na Terra. O pai dele biológico na Terra, porque o cara reencarnou numa criança. Não, aí enrolou até minha cabeça aqui, nem eu raciocinei direito. O pai dele na Terra falando que ele é um deus, é a percepção dele de ver uma coisa muito maior que si. E acaba botando esse arquétipo de deus nos outros. Só que ele tem sentimentos, ele é de outro lugar, ele pode ser muito superior ao humano em diversos aspectos, mas ele é muito mais próximo de humano em outros aspectos. Ele não é um deus. Ele é alguém superior, mas não diria divino, sacou? Assim como, sei lá, o Tarantino é uma pessoa superior. Ah, vai se fuder! e ele morde aí. Olha, eu tenho um certo problema com quem diz que Zack Snyder não entendeu quem é o Superman. Porque, assim, quem é o Superman? O personagem de 80 anos, que tá fazendo esse ano, né? Em 2018, tá fazendo 80 anos. Cara, o Superman mudou pra caralho. E, obviamente, Zack Snyder tinha a liberdade pra ele fazer esse Superman ser do jeito que ele quisesse. Eu não gosto do Zack Snyder. Eu gosto de Man of Steel. Eu aprendi a gostar desse Superman. Então, assim, a galera fala: esse não é o Superman. Mas quem é o Superman, caralho? Quem é o Superman? Eu tenho muito problema com isso, cara. Tem até Superman comunista da Rússia, gente. Por favor. Não, se a gente vai botar o universo do quadrinho, meu irmão, tem tudo. Você toca uma pedra pra cima, tem um Superman de uma maneira, tem um Batman de outra, e tem um Wolverine no meio pela zoeira. Que não é nem o mesmo universo, tá lá. Pô. Eu tenho dois encadernados em casa que o Superman vira o Apocalipse, gente. Por favor. Não existe o Superman. Quadrinho é essa loucura do caralho. Se você começar a pisar nesse terreno de quadrinho, você fica falando: o que é canônico, o que não, quem deveria colocar. É por isso que eu tenho um podcast de mangá, tá ligado? Porque tem um caminho, e aquilo, o canônico, às vezes tem um spin-off. Porra, eu não acho que ele não entendeu o Super-Homem. Acho que tem várias interpretações para o Super-Homem em si. Exato. Se ele pode ter escolhido a melhor ou não, Eu realmente não sei, porque não sou um grande fã de DC em si. Provavelmente essas pessoas tinham uma outra leitura do Superman, etc. Um pouco tanto diferente. Eu não diria que ele tem um core. O core dele, ele é... Eu acho, se você botar o core dele, eu acho até meio bobo. É a bondade pela bondade dele. O ser superior de poderes praticamente ilimitado. E como ele vive nesse mundo, sendo que tem poderes ilimitados. E se eu for cortar todo o resto do Superman, todo o resto, seria o esqueleto dele. E eu acho que a interpretação dele, não acho ruim. Talvez poderia ter sido um pouquinho melhor. Talvez até, acho que poderia ter sido melhor, mas não vou chegar e falar que ele não entendeu, porque eu acho que nem eu entendo, na boa também. Você não acha que o Superman deixaria o pai morrer daquele jeito lá, num furacão, sei lá? Cara, Superman tem poder limitado, tá ligado? Ele daria um jeito. Mas eu entendo pro filme ele ter deixado dessa maneira. É, faz total sentido para o filme, porque o pai dele dizia pra ele não expor os poderes dele dessa forma, né? Pra todo mundo assim. Uhum. Eu acho super normal essa cena, cara. Não vejo nada demais, não. O Superman age basicamente como um adolescente rebelde. O pai dele manda ele não fazer as coisas. A partir do momento que o pai dele morreu, ele faz tudo que o pai dele falou pra não fazer. Ele mostra os poderes, ele faz tudo. Pode ser aquele arco de Smallville. Meu Deus. Vamos lá, né? Se é pra puxar porcaria, vamos puxar outras. Mas eu gostava de Smallville. Eu via Smallville. Somebody save me. Eu vou guardar meu karaokê pra depois. Vem cá, vocês gostam de flashbacks em produções em geral? Depende muito. Depende muito. É aquela coisa. Ah, você gosta de slow motion? Depende muito. Tem gente que faz isso maravilhosamente bem e tem gente que exagera e erra a mão. Flashbacks eu acho Zack Snyder. Zack Snyder. Então tudo, eu gosto de tudo. Quando é bem feito, eu gosto de coisa bem feita. Até de Loli? Se você passar essa porra aqui, a gente vai começar a ter uma vida. Para com essa porra. Bessa, corta essa porra. Eu vou ouvir essa porra. Eu não posso fumar. Porque a porra do gás estão enchendo a porra do meu saco, aquela porra. Eu falo o tempo todo. Beleza, ok, continue. Bom, eu acho que flashbacks são bons até certo momento, cara. Por exemplo, lá na série Arrow, eles enfiam flashback até onde não precisaria, cara. Eu acho um pouco de exagero. Principalmente nas seasons mais perto de nós, mais posteriores. Isso, né? Mais atuais. É muito, muito forte mesmo. Então os flashbacks esquisitos, você não sabe o que tá acontecendo. Me confunde, tá ligado? Eu acho que confunde o pessoal que não tá acompanhando o Arrow certinho. É uma série de flashbacks com pedaços no presente. Não é sem exagero, né? Não é sem exagero. Tem um episódio que é assim. Ah, mas porra. Não é sempre, mas tem um episódio que é assim. Eu, pessoalmente, gosto muito dos flashbacks de Man of Steel, cara. Tem uma cena que, cara, na moral, a Martha, né, a mãe do Superman. Cara, eu adoro a Diane Lane, mas, meu Deus do céu, cara, ela manda cada uma. Também tá no roteiro, né, vai fazer o quê? Ela vai ter que falar que tá no roteiro. O Clark lá, preso num quartinho lá da escola... Aí o Clark vai, o mundo é grande demais, mamãe. Aí ela vai lá e vira e fala o quê? Então faça ele menor. Ah, minha filha, vai tomar no meio do seu cu, né, porra? Ah, vai tomar no cu, caralho. Faça ele menor. Eu vou fazer minha cabeça entrar dentro de você, caralho. Não, tipo, ela leu aquilo, ela atuou, tipo... Ah, então faça ele menor. Aí, gente, para de gravar. É sério isso, Zack Snyder? É sério isso? Não, eu quero um aumento. Me dá um aumento, porque falar essa merda aqui, eu tenho que receber mais pra atuar bem falando isso. Ele é melhor nessa cena, vocês cortam a cara dela logo depois que ela fala isso. Que deve ter dado aquela bufa depois, tá ligado? Eu achei horrível, cara. Eu achei horrível. E tem uma outra dela em Batman vs Superman que também é horrorosa. Eu vou falar daqui a pouco. E tem uma outra cena de flashback que aí eu gosto bastante. Que é o Clark salvando um ônibus escolar, né? Inclusive, eu acho que tá dentro do ônibus, que falam o nome dela, Lana... Lana Lang. Lana Lang, isso aí, Lana Lang. Que, Lala pra Lange. Quem viu, Que, nossa, pra quem viu Somebody Save Me aí do Roberto, vai lembrar bastante. Vocês gostaram da luta final? Eu achei maravilhosa, cara. Eu achei do caralho. Tem gente falando, ah, não sei o que, o Zé, etc. Eu achei do cacete. Eu adorei ver aqueles dois seres super poderosos destruindo a cidade. Michael Shannon ficou muito bem como um General Zod. Eu gostei. Eu acho bem melhor que aquele... Não. Aí não fode aquele peito peludo lá do caralho. Ah, vai se foder, pô. Porra, eu lembro do cabelo, tá ligado? O peito peludo dele, ok, tá ligado? Eu nem lembrava que tinha um peito peludo, cara. Eu não tenho, não. Eu, às vezes eu confundo ele com aquele... Com Tony Ramos. Não, Não, agora eu tô vendo aqui. Com o Khan, pô. Com o Khan do Star Trek também. Um dos dois tinha. Enfim, foda-se. Eu gostei bastante da luta final, principalmente quando o Zod mata uma família. Pelo menos, aparentemente, ele vai matar mata uma família com aquele... Ah, mano, o peito dele nem é tão, tão peludo assim, cara. Qual é? Eu tô vendo aqui a foto. A gente comenta ele foi lá, ele baixou o torrent, ele colocou no minuto exato pra ver, ah, não é tanto assim. Não, foi Google Imagens, tá ligado? Porra, não, nem é tão, ele tinha outro cara do lado dele que tinha um pelo muito mais peludo, mas nem tanto. Eu acho que ele pegou uma régua e mediu assim, não, sério, eles botaram um pó branco na cadeira e passaram um batom nele, porque o tom do peito agora, já que eu tenho que prestar atenção, graças ao Bessa, obrigado, tá bem diferente, tá ligado? Tá bem diferente. Esse cabelo lambiboi do cacete, no ano dos 80, do caraca, mas vai, vamos lá, vamos continuar ainda. Com certeza, cabelo lambiboi. Obrigado, você acabou com o caso comigo. Acabou mais do que já era, tá ligado? Parabéns. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Então vamos de Esquadrão Suicida. Ah, puta que pariu. Esse não dá pra salvar não, cara. Alguma coisa boa em Esquadrão Suicida? Tem. É o Diablo. Não. Tem. Tá, tem. Tem algumas atuações que são legais. Tem um negocinho legal. Eu gostei daquela lá que... A bruxa. Gostei da bruxa, etc. A Arlequina tá bem legal. O Coringa tá uma merda. Mas eu tive que falar que o Coringa tá uma merda. Nossa, cara. Por que, Leto? Faz tanta coisa boa aqui. Não ficou legal, cara. Não sei que errou. Mas ficou uma droga. Mas... Eu gostei da Arlequina, eu gostei até do Will Smith. Eu gostei dos 3 segundos que o Slipknot apareceu. Foram 3 segundos muito bons. Foi a melhor parte do filme, porque eu ri e consigo esboçar alguma coisa. Mas, cara, isso aí é tipo assim, eu taquei 3... três desenhos bonitos também num monte de estrume. Salvar o headshot é muito complicado. É um filme meio... É um filme meio merda, né? É um filme merda. É um filme pipocão. Sabe por quê? Eu percebi que esse filme funciona muito em quem não liga pra nenhum dos personagens, ou pros quadrinhos, ou pra conceito. Galera que só gosta de ver um filme de ação por ver, amou esse filme. Que ele é literalmente, ok, um contexto pra ver gente atirando em bichos. Eu entrei lá com essa mentalidade. A única coisa que eu tinha bem construído é a parte do Batman. Minha parte mais forte da DC é a parte do Batman, que eu acho bem legal. Então não conhecia os outros, pô. Se eu falar que eu conhecia, eu não conhecia aquela porra nenhuma, cara. E Slipknot pra mim é só uma banda que eu gosto, pô. Eu não conhecia aquele cara lá. Pra quem não tá entendendo, o Roberto falando em Slipknot é o Amarra, o personagem que morre em realmente 3 segundos. Ele tem 3 segundos de visualização. É lindo esse que é 3 segundos. Foi um dos poucos filmes que, por alguma razão, eu quis ver até o final, achando que pensa assim, cara, vai melhorar um pouquinho, porra, a vilã parece interessante. E no final eu paro e penso, eu perdi o meu tempo. Eu nem tava empregado na época. Aí é terrível. Eu perdi o meu tempo na época que eu tinha bastante tempo. Se eu tivesse visto hoje em dia, no metade do filme teria parado. Eu falei, eu não vou perder mais meu tempo agora. Really bad. I'm going to hurt you really, really bad. É uma ótima cena. É uma cena ótima do trailer. No filme ficou meio... Ficou desconexo, né? Ele deitando nas facas. Nossa, ficou muito fraco. Mas eu fico triste por vocês não terem lembrado da Viola Davis, a Amanda Waller. Não, tipo, ela foi bem, mas ela também tá, parece que ela tá um pouco desconexa. Tipo, tá todo mundo tão, sei lá, chapado e estranho, todo mundo doido. Ah, vamos atirar, gente, estamos se divertindo. E a Viola Davis tá, tipo, séria, focada na missão e só isso. Parece que ela não tem lugar pra brilhar ali, tá ligado? O que mais brilhou foi o pessoal que quer ver. Talvez até um. O que brilhou mais pro bem e mais pro mal pra mim foram os personagens justamente que eu tinha uma certa ligação, que era a Arlequina e o Coringa. Que um brilhou e falei, caraca, a Arlequina tá legal pra caralho. Aí veio o Coringa e falei, meu Deus, o que fizeram com você? O resto pra mim foi muito secundário. Eu não consigo perceber isso que você falou dela. Me desculpa. Eu gostei até um certo ponto dela. Eu achei bem interessante. Depois realmente fica um pouquinho mais fraco. Mas, cara, sei lá. Acho que essa mulher é muito foda. Eu não tenho direito de não gostar de alguma coisa que ela faz. Sei lá. Isso é forte. Falar que isso é forte. Cuidado. Vamos lá. Porque bater em cachorro morto é forte. É fácil, né? Pô, bater na cabeça do esquadrão suicida que já tá decompando já no chão, whatever. Qualquer um faz. Agora. Depende, ele ganhou um Oscar. O que é ganhar essa porra desse Oscar? É, maquiagem. Meu irmão, a DC tem Oscar e a Marvel não tem nessa porra. É isso aí, porra. A DC tem Oscar, meu irmão. O Esquadrão Suicida tem Oscar e a Marvel não tem. Esse caralho aqui, porra. Tomar no cu. Marvel, caralho. A DC tem o Oscar no seu pior filme. Mas tem, porra. Não fode. Calma, cara. Calma. Você tá muito alterado. Tá um pouquinho mais calmo. Eu tô calmo. Tô calmo pra caralho, porra. E o Coringa? Vamos falar do Coringa? O Coringa, meu irmão. É uma merda. Achei meio bosta. Achei... Tipo, Coringa, gostei médio, sabe? Queria gostar muito do Jared Leto como Coringa. Mas gostei médio. Pra mim, ele só não tá pior do que o Jack Nicholson no filme de 89, porque pra mim, Jack Nicholson tá ridículo. Pra ficar pior que Jack Nicholson, tem que se esforçar bastante também, né? Exatamente, cara. Eu acho muito, muito, muito ruim. Bom, vamos combinar, que a pessoa tem que estar com vontade, falar assim, eu vou fazer merda. O Leto não chegou e falou assim, eu vou fazer merda. Eu vou tentar fazer o trabalho aqui. Eu não acho que foi uma culpa do Leto. Eu não acho, porque ele faz papéis excelentes. Ele é um putador, ele já se provou várias vezes. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, esse filme é um nome de desastre. Talvez tenha tido mais alguma coisa interessante lá que acabou não saindo. Ou corte, ou roteiro, ou Deus não quis aqui aquele aborto. Daísse, mas mesmo assim saiu e falou. É que o Leto tava com peso nas costas, né, cara? Ele tinha que superar o melhor Coringa de todos, que era o da Feira da Fruta. Bora esta merda aí que você falou agora? Não, sei lá, não. Ele tinha muito pra superar. Tinha que superar o Heath Ledger, né? Não tinha, né? Eu acho que. Eles mudaram tanto o personagem que ficou mais tranquilo pra ele fazer isso. Porque não tem nada a ver um Coringa com o outro, né? Inclusive falaram que esse Coringa aí ia ser o Jason Todd, né? E no final acabou realmente não sendo. Ou sei lá, pode ainda ser, né? Nunca se sabe. Uau, os caras tão doidão, cara. Pode ser no meio e a gente não sabe ainda. Esse Coringa não é nada, gente. Não é nada. Ele não é gangster, ele não é assustador, ele nem Coringa. Ele é ruim. Ele é ruim. Essa é a questão. Ele é ruim. Ele é um rabisco de alguém deviante arte com alguns problemas emocionais. ele não é nada demais. Ele poderia ser tão interessante. Ele é muito melhor no trailer do que normal. No filme, é impressionante. Eu não sei o que deu errado. Deu muita coisa errada. Não é errar em um local. É errar em múltiplos locais. Eu não entendo. Essa é a parte do filme que eu paro e olho. Eu não entendo. Eu olho o ritmo. Eu vejo, tá, erraram aqui, etc. O roteiro tá meio zoado aqui nesses pontos, na história, no negócio pra ter mínimo infinito pra todo mundo lutar, ninguém se desenvolve. Eu consigo parar e olhar. No Coringa, eu olho e eu vejo um monte de problemas, não sei nem por onde começar. E eu não entendo como aquilo aconteceu. Não consigo entender. Eu só fico triste. Você tá querendo me dizer que esse Coringa é basicamente, então, sad boy tatuado e com cabelo verde? Com um completo. Não, é porque o Sad Boy agora no Facebook tem tanta atitude quanto o meu sapato, sem meu pé. Ele pelo menos tem alguma atitude. Só que não significa que seja uma boa atitude. Tá ligado? É, lembrando que o próximo Coringa aí que vai aparecer no cinema deve ser o Joaquim Fênix, né? Não esse Coringa do Jared Leto. Também depois de xingar os diretores e falar que a merda não foi ele que fez, e sim a galera que roteirizou e dirigiu o filme, é óbvio que iam jogar o Leto fora. Mano, ninguém com meio neurônio ia olhar aquilo que aconteceu e pensar, porra, vamos continuar pra ver se salva? Não. Mas sendo Coringa, eu tenho esperança. Eu sou um enorme fã do Leto. Eu acho muito bom. E o Heath Ledger, pra mim, é insuperável. Eu boto ele num pedestal, tanto que eu fiz questão de não comparar um com o outro em nenhum momento até agora. E não vou comparar jamais com o próximo Coringa que vai vir. Porque o que ele fez foi o dele, tá ligado? Foi lá, acabou morrendo, imortalizou, etc. É uma lenda. Deixa ele lá, mas tem que mover pra frente, tá ligado? Vambora, talvez venha uma próxima lenda, tá ligado? Eu tô muito feliz com o que pode estar vindo com o próximo. Muito feliz. Vale lembrar que uma das pessoas que ajudaram a escrever o primeiro Velozes e Furiosos é o mesmo cara que escreveu o Esquadrão Suicida. O que, que isso tem a ver com uma coisa com a outra? Porra nenhuma. Faltou carro. Não, tem uma cena de carro. E que carro? Que cena de carro maneira, do próprio Coringa lá, com a Arlequina, com aquele carro cromado. Agora, cada um dos personagens teve uma apresentação ali, né? Teve uma aparição do Flash também, não sei o quê. Mas eu fiquei impressionado com a apresentação da magia. Ainda mais depois, né? Naquela cena que a Amanda Waller apresenta a magia pra um bando de engravatado ali, a transformação dela. Meu irmão, acho que muito da grana de efeitos visuais foi pra aquela cena ali. Ficou muito animal. Porque a doutora June Moon, né? Ela tava com a mão assim na mesa e de repente a magia, né? A bruxa passa a mão por baixo e depois sobe. E caralho, que foda, meu irmão. Acho que me deu até um tesão naquela hora de pegar aquela mulher. Você é doente. Eu concordo que a magia, eu acho que talvez tenha sido um dos pontos altos, que geralmente não falam tanto, mas ela me fez segurar pra ver o filme até o final. Porque a apresentação dela foi tão interessante que eu queria ver mais aquilo, cara. Eu queria ver mais. A forma dela andar, eu achei sensacional. Essa cena na mesa, bom que você falou sobre essa cena. Caraca, eu vejo agora aqui na minha cabeça exatamente como aconteceu. Porque ela eu achei maneira, tá ligado? Mas de novo, é um diamante no meio de um estrume. E eu fico triste por isso. Eu acho que é uma personagem legal, mas foi um vilão merda pro filme. Porque não faz sentido, cara, o Esquadrão Suicida ser formado pra fazer uma parada e no final acabou que eles foram necessários pra destruir exatamente um dos seus integrantes ali, sabe? Eu achei isso meio merda. Aham, é. Talvez não teve nem a, tipo... Um topre é fácil que poderiam ter jogado. Seria tipo, ah tá, vamos ver, vamos lidar com a questão mais ética, mais moral, o negócio de o super grupo de vilão, tá ligado? Mas pô, o que, que eles vão ter que mexer pra lidar? O que seria ético usar uns vilões pra isso? E que tipo de coisa estaria enfrentando esse mal com mal? E acabou ele se enfrentando. Nem esses tops acabaram usando. Cara, é isso que eu gosto de falar desse filme. Eu sempre acabo terminando em algo negativo. Eu juro que eu tento não fazer isso. Olha, eu tenho uma outra coisa que eu gostei muito também. Esse filme tem cenas, pequenos pontos interessantes, realmente no meio gigantesco de cocô. Tipo, cocô gigantesco lá de Jurassic Park. É maravilhoso aquele cocô. Mas enfim, tem uma cena do pistoleiro atirando com uma quantidade obscena de armas, cara. Que é cena maravilhosa. Nossa senhora. É legal. O Will Smith brilhou ali nesse momento, cara. Ah, o Weapon, pô, quem brilhou foi aquela 1912 linda que ele botou lá pra atirar, porra. pornografia de arma linda. Eu não tenho todo esse conhecimento para armas, mas eu achei essa cena excelente. Eu gosto muito do personagem que o Will Smith faz. Eu acho maravilhosas realmente as armas. que eles usam. Mas, sei lá, e tipo, as cenas do Will Smith, principalmente aquela dele em cima do carro, atirando nos bichos enquanto eles estavam vindo, e tipo, ele atirando em círculo, acertando todo mundo na cabeça, aquela é tipo, gun porn. Gun porn. E é maravilhoso. Eu gosto muito, cara, eu gosto do Will Smith, não tenho todo aqui esse amor, porque a maioria da galera tem da... nossa idade, assim, de entre os 20 anos, né, com aquela Fresh Prince of Bel-Air, como é que é o nome em português? Maluco no Pedaço. Isso aí. Eu não tenho todo esse carinho por essa série como a maioria das pessoas tem na nossa idade, mas eu gosto muito do Will Smith, cara. Pra mim, o Will Smith foi o que é hoje o The Rock, né? O cara que já fez tantos filmes e a galera gosta realmente dele. E quem vocês acham que se destacou, assim? O filme tem muitos atores grandes, né? Tem muitos personagens importantes. Bom, mais ou menos, muitos personagens importantes. Mas vocês acham que alguém conseguiu se destacar, assim? Talvez o próprio pistoleiro, né? O Will Smith, a Arlequina, ou o Rick Flag, ou a Viola Davis, né? Com a Amanda Waller. Alguém se destacou pra vocês? É o Diablo. É o Diablo. Mas eu não acho que a atuação dele... muito espetacular. Eu acho que fora o Slipknot, que foi realmente, eu acho que a melhor atuação de longe. Ele morreu muito realisticamente, né? A melhor qualidade por tempo ali é imbatível ele, mas eu não esperava nada menos do Will Smith, esse é o problema, tá ligado? Quando você pega um ator grande, você olha e fala assim, ok, você fez o que eu esperava que você fizesse, nada mais, nada menos. E no... cara, talvez a Claudette Moretz. Claudette Moretz? Chloe Grace Moretz. Claudette Moretz. Meu irmão, agora ela vai ser Claudette Moretz. Parabéns. Não tem gente de Claudette, mas beleza. Agora Claudette. Claudette é nome de idosa, parça. Antes dos 60 anos é só Chloe. Da Claudette, Claudetinha, tá ligado? Eu gostei bastante da atuação dela, eu achei que ela poderia ter errado em diversos pontos, mas eu gostei da Arlequina que ela fez. A Arlequina foi... caralho, qual é o nome dela? Eu esqueci o nome da atriz, é Margot Robbie. Mano, eu tô muito drogado, mas então não sei nem que se destacou, cara. Puta que pariu, vai na fé. É todo mundo tão genérico que o cara que sai fogo pela mão é o mais legal. Vai lá, volta pra piada de sal. Ótimo. Eu achei o El Diablo um personagem legal, mas não tanto assim, cara. O crocodilo lá, o... cara, eu não consigo falar o nome desse ator. É uma coisa muito surreal. Não dá pra falar o nome desse ator. Pouco importa. Mas pra mim, o pistoleiro ficou perfeito, cara. Ficou perfeito. O meu problema com a Arlequina é muito mais um problema com a atriz do que qualquer outra coisa. Tudo bem que seria foda, né? Ela conseguir falar alguma coisa pro esse diretor machista que ela teve. Machista escroto. Porque, cara, não tem a menor necessidade da Arlequina ficar com aquela porra daquele short enfiado na bunda, cara. Não tinha nenhuma necessidade, cara. Que coisa... É só a vulgaridade por ser vulgaridade, cara. Não tem absolutamente nenhum motivo pra estar daquele jeito. Ah, posso ter um protesto? Vai lá. Eu acho legal, olha só. Não me entenda mal, eu gostei da Arlequina, ela brincar com a sexualidade dela. Ela é sensual, ela não é vulgar. Eu não ligo tanto pro negócio. A parada dos planos que ela fica na série é uma cena extremamente sensual e acho muito da hora aquela cena. É uma cena linda, aquela coisa. E eu gostei daquela cena. Ai, calma aí, até minha voz tá indo embora, calma aí. Respira, inspira. É aquilo, não achei que me incomodou. Achei uma roupa bem interessante pra mostrar, tipo, o lado mais playful dela, tá ligado? Um pouco mais garotona. Da própria Arlequina, aquele jeito mais brincalhona dela, com a sensualidade dela. Eu achei legal, eu não tive esse problema. Mas é só mais uma outra visão sobre isso. Talvez alguém pode ter se incomodado, talvez alguém não tenha se incomodado também. Porque tem a pessoa falar, ah, mas a Arlequina usava um jumpsuit lá, um macacão inteiro. É, em uma parte do quadrinho. Em outra, ela usava roupas bem mais decotadas ou roupas um pouco mais gótico urbano, tá ligado? Eu não sei como é que ela tá hoje, cara, mas se tiver desse mesmo jeito aí, com roupas curtas, tá foda. Eu achei, por exemplo, a Alequina do Arkham Asylum, que tem aquele decote, aquela roupa um pouco mais lolita, aquele decote muito mais vulgar do que qualquer outra coisa. Até porque a Arlequina do Batman Arkham tem volumosos seios e a Margot Robbie não. Eu tenho certeza que se ela fosse uma, sei lá, uma mulher mais com peitos maiores, iam colocar ela com o decote no umbigo ou abaixo. Não acho. Eu gostei da escolha da roupa na atriz. Acho que ficou bem icônica. Eu gostei da parada da escolha, etc. Eu acho aquela camisa sensacional. A camisa ficou legal mesmo, a Daddy Little Girl. Aham, eu achei, pra brincar com as cores do cabelo dela, etc. Tudo acaba brincando com essa dualidade de cores dela. Que alguns, se você for um pouco, você querer forçar um pouco a barra, tem a ver com a, tipo, a personalidade dupla dela, do alívio dela, blá blá blá blá blá blá blá. É, isso eu acho que já talvez seja um pouco de até demais. Mas eu não senti o problema, né, nesse sentido não, Belson. Eu, sinceramente, não gostei dessa Arlequina não, parça. Não gostou da Arlequina em si ou não gostou de alguma coisa específica? Eu achei ela um pouco, sei lá, irritante demais. Irritante demais? Acho que eles exageraram demais nesse quesito dessa personagem. Eu acho que, tudo bem, a Arlequina é uma personagem com uma personalidade meio estourada pra todos os lados. Eu acho que eles não souberam dosar muito isso no Esquadrão Suicida. Visão interessante. Agora, tem uma coisa, cara, que é o negócio que eu mais fico puto em relação a Esquadrão Suicida que as pessoas reclamam. Quer dizer que Guardiões da Galáxia pode colocar músicas diferentes, qualquer música. Agora, Esquadrão Suicida não pode. Por que que não pode? Desculpa, acho que ninguém reclamou disso em si. Acho que talvez você tenha botando. Foi quando eles fizeram aquele trailer que eles começaram a tentar puxar pro outro lado, que talvez tenha sido meio que um desespero, que eles olharam, pô, tá todo mundo... Mas por que não pode? Cara, o problema é quando você apareceu um desespero, significa que ele tava tudo indo pra um lado, aí no meio da produção o nego olhou e falou, caraca, mas não, estamos tendo essa tendência aqui, etc, pô, vamos correr com essa tendência, e parece uma coisa feita nas coxas, tá ligado? Essa adaptação de uma coisa um pouco mais... comédia lá, Marvel, achei muito feito nas coxas. Eu acho que isso contribuiu com o insucesso desse filme, mais do que qualquer outra coisa. Eu não tenho problema de você chegar e fazer o mashup maluco. De novo, eu gosto de Tarantino. E se tem alguém que faz o mashup maluco com música, é a buceta do Tarantino. Porque, cara, é muito doido. A primeira vez que eu comecei a notar esse tipo de coisa foi na mão dele e puta que pariu. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho excelente, eu gosto de gente que tenta arriscar e acaba fazendo algo bom quando consegue arriscar dessa forma. Eu achei o Bohemian Rhapsody no trailer legal pra caraca. Quando eu editava, eu gostava muito de fazer esse tipo de montagem com música, etc. Claro, não naquele nível, né, filha? É profissa, né? É uma linguagem que eu sempre gostei muito. Então eu acho excelente. Só achei que realmente, tipo, pegar aquilo e falar assim. Ah, não, tô fazendo aquilo lá. Muda aí, pô, no meio da produção. Aí acaba sofrendo. Sabe o que a galera tretou? É porque Esquadrão Suicida usa uma das músicas que também foi usada no Guardiões da Galáxia, que é o Spirit in the Sky. Mesma música pro mesmo tipo de utilização. Eu não lembrava que era a mesma música, não. Spirit in the Sky, se você pesquisar, tá tanto na trilha sonora do Esquadrão Suicida como na do Guardiões da Galáxia. Não, eu não senti isso. Pra mim isso é novidade. Aqui tem informação, Pedrão. E vamos, como a gente falou de Man of Steel, a luta final de Esquadrão Suicida, vocês acharam legalzinha? Dancinha de carnaval, parça. Acho que houve um pequeno exagero ali nas plumas, né, no carnaval todo ali da magia, do irmão dela ali, não sei o quê. Achei meio merda. Achei meio bosta. Aquilo ali nada pra mim é igual, cara. Não, cara. Também eu devo admitir que nessa hora do filme eu já tava, tipo, pelo amor de Deus, só acaba! Só acaba, que eu não aguento mais! e eu fiquei feliz quando acabou. Meio merda, todo mundo concorda que tava meio merda. Talvez com essa minha, esse meu espírito ver aquela cena, talvez seja um pouco de má vontade minha. Talvez tenha que admitir, mas, porra, eles não fizeram, eles fizeram por onde pra não ter a minha boa vontade daquela cena. Não veio de graça. Aquela cena é muito ruim, cara. Porque vocês não percebem, ok. Ela tá fazendo um ritual mágico com umas plumas dela lá, carnaval, magia do frevo. Mas, velho, ela começa a fazer um bagulho mágico pra hackear umas paradas do governo. Velho, não faz sentido nenhum, velho. Eu não vou comentar sobre isso. Ela tá fazendo com um supercomputador de lixo. É literalmente, velho. Ela pega carro, ela pega idosos, ela pega várias coisas naquele furacão horroroso dela. E ela tá fazendo um supercomputador pra acabar com a humanidade. Não faz sentido nenhum. Não, eu não vou falar sobre isso. Ficou meia bomba mesmo, ficou chato. Meia bomba foi o que aconteceu com ela no final, né? Puta que pariu. Eu acabei de perceber que Suicide Squad, né, o Esquadrão Suicida, saiu depois de Batman vs Superman. Relaxa, não pode botar assim mesmo, que pode ser interessante.